iniciamos mais uma viagem pelo pop rock dos anos 80, no Expresso 80, desta vez com David Bowie, Blue Jean. Agora Freddie Mercury, Love Kills. Acabamos de ouvir Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Já de seguida, Swing Out Sister, Surrender. Days, things on your mind you should keep. never to look and to leave. Better watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. Watch out for the skin deep. Brother, watch out. Watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. One day, the track that you're climbing gets steep. Your emotions afraid, and your nerves are starting to creep. Remember the days, as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skin deep. Better watch out for the skin deep. Estivemos com os Stranglers, Skin Deep. Agora, Better Be Good To Me, Tina Turner. Yeah. hard to be good to me. You know, I don't understand why it's your plan that you can't be good to me. What I can't feel, I surely cannot see. What can't you be good to me? Feel bad, red, red wine, you make me feel so fine, monkey.

Dance all day long. Dance all day. ouvimos a Whitney Houston, I Wanna Dance With You. Agora os britânicos Bow Wow Wow, I Want Candy. Thank you. Young at Heart foram os Bluebells, agora os Brother Beyond, The Harder I Try. I'll be waiting time after time. and darkness has turned to grey. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. Baixinha Cyndi Lauper com Time After Time. Agora, Gloria Estefan, Anything For You. You just might need a friend to hard to stay open when you're dizzy with anger, when your dreams have been broken. Escutamos a Carly Simon, It's Hard to Be Tender. Agora os Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Turn Acabamos de ouvir os 10cc com o tema Cry. Agora os Birds of Paradise, Snowy White. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every Total eclipse of the heart. total eclipse of the heart. Foi a Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Agora as Bananarama, Cruel Summer. The one we want, hey little sister, shotgun. It's a last day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey, little sister, who is it you're with? Hey, little sister, what's your fascination? Hey, little sister, shotgun, oh yeah. Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, shotgun. Nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Ow! Estivemos com o Billy Idol e o tema White Wedding. Agora entramos um pouco pelo português do Brasil. Leo Jaime, a vida tem dessas coisas. Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração e levou o meu olhar. Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar pra conversar. Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar e te convencer. De conversar, quero só você. Mas a noite aumenta a distância. Me perdi no teu caminho. Me encontrei falando sozinho. Sigo sempre sem destino pra te encontrar.

justiça com as próprias mãos. Dinamitar um paial de bobagens e navegar no mar da tranquilidade. Vítima do Amor. Agora passamos ao pop rock português da década de 80, Manuela Moura Guedes, foram cartas, foram prosas. Do Porto vêm os táxi com o fio da navalha. E agora vamos passar ao Ziodo e o lado B do da Malta à Porta. Pedro e o Lobo. Thank you. Estes foram os Chutes e Pontapés, Homem do Leme. Terminamos assim mais uma viagem pelo Expresso 80. Não se esqueçam, para a semana, no mesmo local, à mesma hora. Terminamos o programa de hoje com um tema do GNR, Pós-Modernos. Depois de V2, TDT, PBX, Ketchup, Cassette, Kleenex, Kitchenet, Duplex, Twist again, twist again. Colorful, wonderful. Chegou o T2, T4 com garagem própria, 2, turbação, distorção, videoclub, joystick, VVI, text, fashion, sauna. Compra aqui, compra aqui. Inspiração natural de todo homem moderno. Ser o melhor é normal para os novos pobres. Deste colégio interno, ter medo é função fundamental do criador e artista. Estar sobre é continuar, permanecer positivista. E antes as máquinas estavam sempre a variar. Os pós-modernos.